I'm gonna copy my day to you, do you? If you are doing food to me, you know, I'm gonna do my name and do the work to go out to the Minha vida toda caindo no seu jogo, tentando ser como você. Você não merece o meu esforço, só merece sofrer. Hoje vejo como cresci e como não sei como você parou. Eu mudei, evoluí, você caiu na armadilha de crime. Cada olhar que lança é carregado de terror. Enquanto você está vivendo a idade, eu invito e gosto do sabor. Do sabor, do sabor. Não precisei pegar pesado, só tive que esperar. Veja o que aconteceu, o jogo acabou. O jogo acabou, o jogo acabou, o jogo acabou. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Minha vida toda caindo no seu jogo, tentando ser como você. Você não merece o meu susto, só merece sofrer. Hoje vejo como cresci e como notei como você parou. Eu mudei, evoluí, você caiu na armadilha de crime. Cada olhar que lança carregado de terror. Enquanto você sabe que tem vaidade, eu invito e gosto do sabor. Do sabor, do sabor. Não acreditei, pegar pesado, só tive que esperar. Veja o que aconteceu, o jogo acabou. O jogo acabou, o jogo acabou, o jogo acabou. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus te ama, mas eu te odeio. Jesus é 10.